Copa em Salvador, posto aéreo no 359. Posto aéreo 359, prossiga para o controle. Posto aéreo no 359, prossiga para o controle. Desconsidere, controle, foi na frequência errada. No entanto, estamos no ideal de descida. Posto aéreo no 359. Posto aéreo no 359, pista para o 060. Lembrando uma centena até o 060. Estabilizado, LF, azul 4060. Azul 4060, compete aproximação, chame torre 198, sinal 6. 86, obrigado, 4060. Golo 738, desça para 2010, ajuste 1097, autorizado, final LF, após estabilizado. Vai, minha reportada, 1732. 289. Livre pouso, cruzeira 10, 4060. Bravo que Luiz, que são os dois, dois autorizados, backtrack, Bravo que Luiz, que... Capitão aviador. No 359, desça para 4.000 pés, ajuste 1.097. Era no 359, 4.000 pés, ajuste 1.097. Direito no 219, azul 4060. Fala azul 4060, livrou. Prossegue via Alfa Juliette pro 01. Corona 140-60. Golo 260, chama Centro Recife, 12685, alternativa 125-2945. 2685-2545, Golo 260. Golo 738, complete a aproximação final, torre 18 de Salmeia. Isso mesmo. Oi, Salvador, Goa, este é o Golo 738. Tite 38, fundo, autoridade cabeceira 10, entra com 30 graus, 89. Atinge e mantém 4 mil pés. Para qual trânsito? O 0359 atinge e mantém 4 mil pés. O 0359 ciente. Saíra 1359, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 7, autorizado final LS, aporte estabilizado. Saíra 1359, desça para 2 mil pés, aporte estabilizado LS. 738, solo ao 31, direito no 219. Direito no 219, bom, 738. Comandou, bom dia, WebJet 6740, transfere o plano 2, para o 150. WebJet 6740, chegada na Mari, desça para o 050. 050 na Mari, 6740. 8, Ivrano, se for. É na 738, prossegue via Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette, via teu 5, no 738, é bom. Sala 359, estabilizado no curso. Força aérea no 359, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6. Força aérea no 359, torre 118, 6. Força aérea 359. Força aérea 1359. No 359, ciente, reposto no externo, baixado e travado. Força aérea 1359, passará. 9, marca 2, Centro e Machado travado. Bip checado, pouso autorizado, 359, vento no 20 graus, 79. Sobre 359, ligo pouso. Salvador, bom dia, o TAC 3191, qual é a autorização, Galeão? 3191 pro Galeão, o nível é o 380, está autorizado. Decola 10 na saída da Leda Bridge. Onde processa o de Luma 0, SMAP, Luvo, 5042, é o transponder 120 decimal 8, controle. Autorizado para Galeão no 380, declarar na saída da Leda da pista no 0, após o Bridge, após o Lua no 0, SMAP Luve. E vai lá, cena pouquinho. Transponder 5042, controle de saída no 0, 3191. Puxa mais correto, chama como pronto para o push. Manoel Pushback, acionamento, obrigado. Redão 359 na DA, visual para sair para pouso. Sim, sim, pouso. Redão 359, livre pouso. O 6740, desça para 2000 pés, ajuste o 9097, autorizado final LS, após estabilizado. Oi, 1017, autorizado LS, vou estar estabilizado o 67 para cá. Sim, tem livro, acionar, vai aguardar para cópia. Eram 359, só logo no 440, libere a esquerda, estacionar a frequência livre. Olimpo 03, cópia. 7, boa, bom dia. O 777, bom dia, Trator Seguro, mantenha a escuta guarda corda, por gentileza. Aguardando só a saída prevista, por gentileza. Tá, é o Leda, eu. É o Leda, eu, grato. Corrigindo, dá a Leda, B10. B10, grato. Agradecida. Ah, e já autorizado para pelo centro para o 110 na prova de amanhã. 5220, deixa para o 060 na Pro Diamante. 5220 para o 060 na Pro Diamante, gente. Aí da Momo, Cogni e após direto para o Trolino. Após decolagem curva esquerda, aciona 5026 microsonda, 120.8 na frequência do controle. Saída Momo, após Momo voar Cogni, de Luaz, Cardoso e Bravo e Uniforme. E após voar direto para o Trolena. Chamamento correto, tem livre sonar, quando para ataque, chama a torre em 118.6. Ótimo para o marca 1017. Consumo para o seu verdade, por gentileza. Triplo 7, cópia. Pronto, cópia, triplo 7. Autorizado para Porto Seguro, 340 Ninho, decolo da 10, na saída da El, Leda de 10. 17 para 50 e prossegue até o destino. A zona 5033, transponder, 120.8 controle. Gente, autorizado 340, via 350, da Euleda, de 10, decolando 1-0. 5033 é o transponder, 08 o controle, vamos 777. Renato, correto, chama quando pronto pro... Puxa. Chama quando pronto, 1-777. Estabilizado, Webjet 6740, já avisou a Fabi. 6740, compete aproximação, torre 1-9-6. 8-6, bom dia. Decido chamar o doutor Cometa 98. Gente, Cometa 98. 40, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 6219. Livre pouso, 6740. Cometa 98, vou ir na proa de Ponce. Desça para o 050, sente? 3895, prosseguir. Tá, 3895, tá autorizado o Guarulhos 340. É o nível da cola da 10, na saída da Leda Bridge, onde intercepta por segundo no meio, a brava até o Zulu 13. A cena 5027 no transponder, 120.8 na frequência do controle. O puxamento correto, chama quando pronto pro puxo, tá? 3895, autorizado, puxa o estacionamento, chama a taxa. Web 6740, sala 47, direito no 219. Vista direito no 219, 6740. Paulo, boa tarde, web, bom dia, web 6740, livrando direito. 6740, bom dia, prossegue Alfa, chamante da Juliette. Prossegue Alfa, chamante da Juliette, 6740.